Bobbys! Criminal G. E aí? Gangue de rua. Gangue de rua tá na área. Se faz presente, é nóis, pode dizer, meu irmão. E aí, bicho, cachorrão? Só na escuta, seu brilho. Só na escuta. E aí, JR? Truta. Eu disse, chega! Com essa palhaçada de entrar entreterrada, rapaziada da mesma área, matando-se entre si. E assim, muitos conhecidos se foram. Onde vamos parar com tanta violência? Retroceda sua mente antes de apertar o dedo. Põe a mão na consciência enquanto é cedo. Nos becos das favelas, quebradas vielas, crianças pequenas passam sua infância macabra. Aqui é assim. O pobre sobrevive como pode, com um salário miserável. O povo, ó, só se fode. É como uma ferida que nunca cicatriza, que nunca cicatriza. Eu peço paz, não aguento mais. A matança não para, impera a miséria. Agora diga-me, diga-me, quem é o culpado de toda essa guerra? É o sistema que nos aperta. Eu peço paz, não aguento mais. A matança não para, impera a miséria. Agora diga-me, diga-me, quem é o culpado de toda essa guerra? É o sistema que nos aperta. Eu peço paz. Cada território tem suas leis, e disso eu sei. Tem que andar na linha sem pisar na bola, e não fugir das normas para sobreviver. É matar pra não morrer. Periferia Santista, Zona Noroeste. Essa é nossa área, pra quem não conhece. A juventude cresce, tomando dura da polícia. É dia após dia, averiguação virou rotina. É em qualquer lugar. Encosta aí, negão! Rouba a cabeça com a cara no chão, vai! Te agride sem razão, te faz passar humilhação, sabendo quem é você. Agora, agora, agora quem temer? Polícia ou ladrão? Eu peço paz, não aguento mais. A matança não para, impera a miséria. Agora diga-me, diga-me, quem é o culpado de toda essa guerra? É o sistema que nos aperta. Eu peço paz, não aguento mais. A matança não para, impera a miséria. Agora diga-me, diga-me, quem é o culpado de toda essa guerra? É o sistema que nos aperta. São várias vítimas da guerrilha urbana. A molecada é de adianto, mas no entanto tem uns atrasos, olho gordo que aprende a misturar o pó. Pensa que vai tirar o pé da lama, se levantar na grana, aí você se engana. Não adianta, tem que pagar o pau pra casa não cair. Rapaziada revoltada, sai na madrugada trepada até os dentes, com os pentes carregados e a PT de cara quadrada. Minha quebrada é assim, cercada como campo minado. Se pisar de modo errado, sua cabeça vai explodir. São pivetes comandados, soldados do crime, que vão de embalo na rabiola dos apetitosos. Cheio de B.O. nas costas, passa a bola pro mais novo. Vai lá, são 16 pra descarregar na cara de quem vacilar e tentar derrubar a firma. Mas como sempre tem alguém pra divulgar a treta, não quer deixar passar batido. Fica mordido, fudido com o homicídio do seu truta. A guerra continua, é como um ciclo que vicia. Tem inocente no meio, famílias inteiras convivendo com medo no fogo cruzado, sem condições de comprar uma casa melhor, saída pior. São barracos de madeiras, furadas a bala, furadas a bala.